Você vai primeiro para a região norte. Estou fazendo o roteiro de sua viagem agora. Eu já preparei a primeira parte. Você quer ver no mapa? Veja, você vai primeiro para a região norte. Uma estada de 4 dias. Vai visitar Manaus, sua cidade mais importante. Cuidado! Lá, a temperatura é sempre alta e o calor é terrível. Temos negócios lá? Ainda não, mas em breve sim. É uma de nossas prioridades. Temos planos muito especiais para essa região e nossos contatos lá são fáceis. Discutimos o assunto na semana passada. Ontem recebemos um fax de Manaus. O convite é oficial. Você já leu? Não, ainda não li. Quando viajo? Na primeira quinzena do próximo mês.